Artigos originais. O Exame Nacional do Ensino Superior, sob a perspectiva de profissionais que atuam no processo de seleção de pessoal. Autor: Cristiano das Neves Bodart, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Docente da Faculdade Novo Milênio e coordenador no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Administração da Faculdade Novo Milênio. Lattes, http://lattes.cnpq.br/0622713617172744. E-mail: cristianobodart@hotmail.com. Autora: Camille Ramos Torres, graduanda em Administração pela Faculdade Novo Milênio. Bolsista do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Administração da Faculdade Novo Milênio. Lattes, http://lattes.cnpq.br/28698566965664398. Autora: Luana Guastida Silva, graduada em Tecnologia de Recursos Humanos pela Faculdade Novo Milênio. Bolsista Núcleo de Estudos e Pesquisas em Administração da Faculdade Novo Milênio. Lattes, http://lattes.cnpq.br/40050146777444429. Resumo. O presente artigo tem por objetivo trazer ao debate a importância do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes para os graduandos, mais especificamente identificar se esse exame é considerado no momento de contratação de pessoal e se sua utilização deveria ser ampliada. Para tanto, buscou-se identificar e apresentar a perspectiva de profissionais que atuam diretamente no processo de recrutamento e seleção, o que foi feito a partir de um questionário online aplicado a 57 profissionais. Constatou-se que uma parcela significativa dos selecionadores já vem observando o desempenho das instituições de ensino superior e de seus cursos de graduação por meio do Exame Nacional e utilizando-o como informação a ser considerado na tomada de decisão no processo de seleção de novos contratados. A maioria dos respondentes dessa pesquisa é favorável à criação de um ranking oficial de fácil acesso para que o exame seja ainda mais incorporado no processo de seleção de profissionais graduados e que o bom desempenho no exame pode significar benefícios ao governo, a instituições de educação superior, aos estudantes e aos futuros estudantes. Palavras-chave: Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, Mercado de Trabalho, Processo de Seleção.